acho que pra gente começar, é interessante a gente apresentar quem é o Morbius, né, exatamente. Por que que chama ele de vampiro vivo, né? Qual que é essa noção e tal? De onde que ele veio? O que come? Onde dorme? Porque ele faz Moonwalker. Ah, não, pera. Uma coisa errada. É, o Dr. Michael Morbius, né? Era o bioquímico. Michael Morbius Jackson. Ah, não, pera. É bioquímico, altamente conceituado, né? Ganhou o Prêmio Nobel. Ou é? Nobel. Prêmio Nobel. Cidadão grego, filho de mãe solteira, com dois amigos de infância, os irmãos Emil e Lisa Nikos. Cara, você tá vendo em algum lugar. Ninguém entende. Ninguém entende o que ele fala porque ele fala grego. Então, assim, a ideia do personagem, né, que ele é famoso, né, ganhou tal, os prêmios, etc. Só que ele tinha uma doença muito rara no sangue. Então, como ele é bioquímico, uma das coisas que ele dedicava a vida a fazer era tipo um soro para tentar reverter essa condição de saúde dele, né? Aí ele pensou, que tal colocar esse sangue de vampiro em mim, de morcego vampiro em mim, dar uns eletrochoques, vamos ver se cura essa doença minha. É, tem, na história de origem lá, eu acho que a primeira que ele apareceu foi na Amazing 101, anotei aqui, Amazing Spider-Man 101, outubro de 71, Roy Thomas e Duke Kane. É o Homem-Aranha de seis braços, né, basicamente, pra exatamente localizar o pessoal. É, lá ele dá aquela explicação típica dos anos 70 científica por trás, né? Porque os morcegos fazem tal coisa, blá blá blá, e aí deve funcionar, né? E aí, no final das contas, teoricamente cura, né? A doença no sangue dele. Ele basicamente, eu falo normal Ozzy Osbourne. É, ele trocou uma doença por outra, né? Ele virou uma pessoa que precisa constantemente de sangue, ou plasma, dependendo da versão. Plasma sanguíneo. E por isso que ele é um vampiro vivo, né? Ele não morreu e virou um vampiro, né? Ele não é um morto-vivo. Ele é uma pessoa viva que tipo um morcego, no final das contas, né? Sim. Ah, e uma curiosidade. Originalmente, a ideia da história, da primeira participação do Morbius, era que fosse o Homem-Aranha enfrentando ninguém mais, ninguém menos que o próprio Conde Drácula. Isso nunca aconteceria. Que... Homem-Aranha contra Drácula? Não. Mas a Marvel já não tava muito bem lá com aquele código de censura, né? Depois da história do Harry com as drogas. Então eles decidiram dar uma censuradinha, né? E fazer um vampiro que não é vampiro pra história, no final das contas. E a participação do Drácula na Marvel, a estreia do Drácula na Marvel acabou sendo adiada um pouco. É engraçado que parece um brasileiro lá no meio, né? Tipo assim, ó. Não, resumindo bem rapidamente, né? Teve todos uns problemas lá nos anos 50, que o pessoal acusou quadrinhos de estar incitando violência, blá blá blá, tal, tal, tal. E aí. A indústria se autocensurou com um código de ética, basicamente, que não podia várias coisas nos quadrinhos, né? Não podia ter, sei lá, suicídio. Eu não lembro as coisas que não podia. Não podia ter drogas. E aí, história. Não podia ter esses seres sobrenaturais também. Eu acho que. Homens. Isso que eu ia falar. Eu acho que até poderia ter histórias com monstros e tal. Só que aí a classificação era pra adultos, sabe? Tipo, tinha umas diferenças assim. E aí, assim, não podia ter vampiro, porque é sobrenatural. Então a Marvel foi lá e criou um vampiro vivo. Toda vez que vai se referenciar, que se referenciava a ele, falava Morbius, o vampiro vivo. Ele não é o morto-vivo, né? Ele é o vampiro vivo. Então ela burlou aí a regra que não podia ter criaturas sobrenaturais, né, em revistas infantis e para adolescentes. Mas enfim, tinha outras criaturas muito piores nas revistas. Mas, enfim, né? É isso aí. Então, ele faz isso, né? Ele consegue lá ser curado, né? Ele fica bem por alguns minutinhos, mas depois ele começa a desenvolver essa sede por sangue aí. E ele acaba matando, né, o melhor amigo dele lá no barco, né? O Emil Nikos, que eu tinha citado mais cedo, que era o amigão dele e era o colega cientista dele. Dois ganharam o prêmio Nobel, inclusive. Incrivelmente, essa morte do amigo dele vai ser que nem a morte do tio Ben pro Homem-Aranha. Ele vai levar esse fardo aí pro resto da vida dele. É, verdade. Ele matou tanta gente, né? Mas esse é o único que ele faz questão de lembrar. Esse era amigo, né? A família. Era quase família. Outra pessoa que ele ataca é a noiva dele, né? A Martine. É, essa daí acaba virando uma vampira morta-viva de verdade mais tarde. É, então, enfim, o próprio Morbius acaba tendo que matar ela algumas vezes. É, nesse início ela era uma pessoa normal, mas realmente depois vai ficando... Mas enfim, então né, nesse desespero de ter ficado louco, basicamente ele parte em busca de se curar dessa nova doença agora que ele desenvolveu, né? E isso meio que é o motivador do personagem em todas as histórias, ou na maioria das histórias, né? Ele sempre é um cara que tá lutando contra aquela fome de sangue, né? E ele começa a focalizar isso pra talvez atacar os bandidos e não qualquer pessoa. Frequentemente ele falha e ataca inocente. Isso é mais dos anos 90. É, não, mas assim, mas até antes um pouco ele fazia. Sim, é mais dos anos 90, mas até um pouco antes ele fazia isso também. Ele relutava muito na história inteira pra não atacar alguém. Às vezes ele até atacava e aí parava no meio, tipo assim, ó, meu Deus, quase que eu matei uma pessoa e tal. E aí mais tarde na história aparecia um bandido que aí ele comia e bebia o sangue, entendeu? Tipo assim, sem culpa. É, era sempre assim. Então a ideia é essa, né? Como ele é um bioquímico, ele manteve a sanidade dele quando ele não tá com fome, né? Então ele continua e quase tudo que ele faz é motivado a se curar, né? Isso que diferencia ele um pouco de outros vilões aí e proporcionou ele ter tanta revista solo, né? É, se diferencia mais ou menos. Pra mim ele sempre pareceu, ele foi muito parecido com o lagarto do Homem-Aranha se trocasse um réptil por um morcego. É mais ou menos, mas é porque quando o Connors tá como lagarto, ele quer dominar o mundo, né, basicamente. Transformar todo mundo em lagarto. E o Morbius é sempre, tipo assim, ele só fica mais cego na missão dele de... Quando ele fica loucão, ele quer sangue, né? Mas quando ele ainda tá com um pouco de consciência, ele meio que, tipo assim, eu vou matar essa pessoa porque ela tá no caminho de eu encontrar a minha cura, sabe? Ele ainda tá no foco da cura ali, né? Fazendo coisas erradas, mas com foco na cura, né? Não em vou transformar todo mundo em lagarto. É. Quais são os poderes? Embora ele tenha a tendência de vez em quando transformar as pessoas em vampiro. E quais são os... A real é que só existe uma história do Morbius que se repete há 20 anos com poucas diferenças entre elas. Isso é verdade. Ele tentando deixar de ser vampiro. Isso é verdade. A gente vai falar algumas aqui que se diferenciam um pouquinho, mas no geral é isso mesmo. É sempre ele se lamentando e tentando achar uma cura. Tá. Basicamente o gênero super-herói. É sempre a mesma história, né? Pega lá umas historinhas e fica repetindo. Ele é basicamente o Homem-Aranha, se ele fosse um vampiro. Fica lá se lamentando o tempo todo. E aqui, quais são os poderes do Morbius? Eu sei que ele consegue voar, ele é forte. Ele, na verdade, ele tipo plana, né? Assim, ele plana com aquelas asinhas que ele, de vampiro que ele tem na entre as... Roupa. Quem foi que criou o Morbius? Foi o Roy Thomas e o Roy Thomas, né? É porque eles pegaram as ideias do Homem-Aranha planar, do esquilo lá, do lagarto, pegaram e fizeram o Morbius. Ele tem o kit super-herói padrão, ele é super forte, super rápido, super ágil. Super estamina, super reflexos, super sentido. Ele também tem os sentidos apurados, tem um fator de cura. Padrão, né? Garras e presas. Tem coisas que vem do vampirismo, né? Ele pode sugar sangue, ele pode hipnotizar algumas pessoas, dependendo da história. Ele de vez em quando transforma as pessoas em vampiros, embora esses vampiros vivos que ele crie, eles não possuam um fator de cura e possam ser curados. E mesmo assim... E podem ser curados pela cura original que o Morbius fez pra ele, mas não funciona pro próprio Morbius. E mesmo assim, eu acho que isso dele transformar foi depois que ele aplicou algum soro específico lá, porque ele já deixou outras pessoas viverem, tipo, parou de tomar o sangue antes de matar e a pessoa não virou vampiro, então eu acho que em algum... Não, se não me engano, aquele Ymir, a primeira pessoa que ele matou, ele depois voltou com o vampiro vivo numa história. É, então, mas depende muito da história do roteirista, ele querer transformar ou não as pessoas em vampiros, sabe? Não é uma coisa que sempre que ele morde, ele transforma. Porque aí, muito de quem tá fazendo a história. Assim, eu não lembro das histórias especificamente, mas aí é bem, né, tipo, vamos colocar a maldição do vampiro, a maldição real que existe nesse cara aqui que é um vampiro científico, porque sim, sabe? Uhum. E ainda tem o fato de que o Morbius, ele não tem quase nenhuma das fraquezas dos outros vampiros. Alho, luz do sol... Ele fica fraco, como ele fica com a... Ele fica com um pouco de fraqueza ao sol, mas não no sentido de virar pó, né? Ele é albino, né? Ele é albino. É uma fraqueza natural mesmo. A deficiência ao sol dele é uma parada genética, não é porque ele tem uma magia de vampiro. É. Se enfiar uma estaca no coração dele, ele morre também. É, de qualquer um, né? Ele tem umas garras também, né? Assim, o dedo dele, a unha mais coisa também e então, tal. É. E as próprias presas, né, dele. Aí, parece que tem um negócio que o Morbius, ele afirma que ele não envelhece mais desde que ele virou um vampiro vivo. Deve ser por causa dessa, então, ele... desse fator de cura. É, virou Wolverine. Então, assim, o Morbius é mais ou menos isso, e o foco das histórias dele, como a gente falou, normalmente é ele tentando arrumar uma cura, né? Normalmente. Ou às vezes a história é ele arruma uma cura, mas a cura deixa ele fora de controle, e ele, a história é o Homem-Aranha tentando fazer ele recuperar o controle. Você falou que é tipo lagarto? A cura que ele acha sempre tem algum drawback, ele sempre ou fica maluco ou então fica muito forte, fora de controle. Então, é o que você falou, alguém falou aí do lagarto, né? Basicamente isso, o lagarto precisa de uma cura, aí sempre funciona temporariamente, ele volta pior, é sempre alguma coisa assim. Exato. Nas primeiras histórias ali do Morbius, lá nos anos 70, né? Lembra que a gente comentou no Strip View Classic há muito tempo atrás, o Magari vai lembrar aí também, que ele tava atrás, né? Foi as primeiras histórias que ele tava atrás de uma cura. Então, na primeira, é aquela que o Connor está desenvolvendo uma cura junto com o Homem-Aranha por causa dos seis braços. Aí o Morbius, ele se envolve no meio, né, da parada. É, eles acabam se topando e começam a brigar. O Morbius ainda tava meio descontrolado na época. Ele tinha acabado de chegar na América matando todo mundo que tava no navio que ele tava, igualzinho ao Drácula, né? Inclusive. Verdade, igual o do Bram Stoker. E nessa eles acabam descobrindo lá que quando o Morbius ele morde o lagarto, que também entra na briga, que ele possui uma enzima que permitiria eles se curarem, pelo menos temporariamente. Aí eles vão atrás do Morbius, do sangue dele, pra encontrar a cura pros seis braços e pro lagarto. E leva aquela cena clássica, comentada pro Trip View Classic lá, que o Homem-Aranha ele faz a cura lá, o Morbius tenta roubar, aí o Homem-Aranha tenta resgatar ele de cair do rio e pega justamente no prato e erra, o Morbius ele cai na água supostamente. O Morbius morre. Está na água segurando, se debatendo pra não morrer afogado com a cura na mão, aí o Homem-Aranha acerta a teia no frasquinho, mas infelizmente o Morbius foi embora, coitado. E aí ele resolve, né, o problema dos seis braços e do lagarto temporariamente aí nessa história. Mas aí o Morbius ele continua nesse início aí, né? Tem um ex-colega dele que ele vai atrás, eu acho que numa revista do Quarteto Fantástico. Assim, a gente não vai detalhar 100% das histórias, né? A gente só vai passar mais ou menos. Mas eu sei que ele vai atrás do cara, o cara acaba morrendo, mas aí o professor Xavier era mais ou menos conhecido do cara, e vai pra revista dos X-Men também. Então, assim, tem um... É, isso daí era na Marvel de Mafia, as primeiras, lá 3 e 4. Exatamente. Então, assim, teve toda essa primeira onda aí de coisas. E tem um amigo do Morbius também, né, o Magaren, que ele como é que acontece com ele mesmo? Eu lembro que a gente falava muito do amigo do Morbius nas primeiras histórias. É, que foi o cara que salvou o Morbius no lugar do Homem-Aranha. Uhum. O Homem-Aranha deixou ele salvar e ele salvou. Isso. Só que ele acaba matando e depois aparece o irmão do amigo do Morbius e... Exatamente. Repetindo a história pra variar. Então, assim, eu acho que nesse início foi basicamente isso, né? Era o Morbius procurando a cura e nunca dando certo, vamos dizer assim. Eu acho que é interessante eu comentar aqui que quando anunciaram o filme do Morbius, seria ano passado, né? A gente tá gravando. Esse podcast está sendo lançado em 2022, né? Então o filme do Morbius ia ser em 2021. Se não for adiado. Se não for adiado, exatamente. Mas eu acho que agora não vai ser adiado mais, não. Não, falta o quê? Uma semana, duas falta pra menos sair? Uma semana. Eu acho que quando esse programa for ao ar, teoricamente ele terá sido lançado há 2 dias. Eu acho que. Ou há um dia. Mas porque eu ia falar que, assim, quando anunciaram o filme, né, que ia sair e tal, a gente tava fazendo aqueles Trip Views Classic, a gente ainda tá fazendo os Trip Views Classic de vilão, né, mas a gente tinha acabado de começar na época, que na primeira semana do mês, a gente, ao invés de falar das revistas ali meio normal, a gente foca num vilão e vai falando das histórias dele que não tem Homem-Aranha. E como o filme ia sair, a gente fez um intensivão, vamos dizer assim, do Morbius, né, então, se eu esquecer de linkar aqui no post, é só ir lá no Trip View Classic e filtrar por vilões que vocês vão achar os programas. Mas basicamente a gente fez uma passada geral aí do Morbius até o início dos anos 90, né? E aí, assim que acaba essas histórias que a gente acabou de falar aqui da Marvel Team Up e tal, o Morbius ele passa a ter revista solo, né? Que é uma coisa que que a gente já tinha comentado aqui, que ele teve muito mais do que todos os outros vilões do Homem-Aranha, né? E as duas que ele teve na época foi uma coisa... É, mas aí que tá. São duas revistas, né? Uma é a Fear, ou Adventure into Fear, mas na época chamava só Fear, que é medo, né? E essa Fear, ela é tipo assim, de 10 em 10 edições ela muda o personagem principal. Então, sei lá, chutando aqui, tá? Da 11, da 10 até a 19 foi o do Homem-Coisa. Aí da 20 até a 29 ou 30 é do Morbius. Eles vão mudando assim. É, então teve a Fear e teve uma outra que chamava Vampire Tales. A Vampire Tales, ela tinha formato magazine, revista maior, com acabamento melhor e tal. E era aquela arte preto e branco. Então assim, o que eu posso dizer? A Fear era loucura, mas a Vampire Tales era bem legal. Era, eu acho que são as únicas histórias realmente boas assim, do Morbius que eu lembro são as da Vampire Tales. Mesmo assim, claro que uma ou outra não era tão boa, mas tinha histórias, nota, a gente deu nota 7, 8, eu acho que quase 9 lá. Então foi... É, ele enfrentando cultos demoníacos e algumas ameaças sobrenaturais nessa da Vampire Tales, né? Você falou em nota 7 e 8... Os dois aí do Bill falou, ué, tem nota abaixo disso? É, na FIA a gente dava nota 3, 4. Então, só pra vocês terem uma noção aí. Mas, pro mesmo personagem, nessa... só que escrito em revistas diferentes. É, e foi nessa FIA que ele acabou conhecendo, que o Morbius, ele acabou conhecendo o segundo Nemesis dele. E o Morbius, ele tem dois super-heróis que são inimigos dele. Um é o Homem-Aranha. E o outro é o Blade, o caçador de vampiros. Exatamente, tem uma história lá dele contra o Blade. Mas então assim, nessas duas revistas, né? Deixa eu falar da Vampire Tales primeiro, só porque ela estreou um ano antes, mas saiu tudo ao mesmo tempo. Só um detalhe, que a Vampire Tales, né, eu tô comentando aqui, é uma revista que eu não sei se tem um paralelo no Brasil, mas ali no início dos anos 70... monstros estavam voltando à tona aí no cinema e etc. Estavam voltando a fazer muito sucesso. Então a Marvel estava investindo muito, né? Então essa Vampire Tales, ela era uma revista que tinha alguns quadrinhos, né, de vampiros, mas também tinha matérias dos filmes, sabe? Tipo, tinha bastante coisa. Então era uma revista um pouco mais... Não era um quadrinho padrão, né? Até mais cara, inclusive, na época. E tinha outras também. Tinha uma do Drácula... específica do Drácula, tinha uma outra lá que eu esqueci o nome agora, mas enfim, eram revistas nessa linha aí. É a Tumba do Drácula, se não me engano. A Tumba do Drácula eu acho que era quadrinho mesmo, mas tinha uma nesse estilo, que tinha matérias no meio e outras coisas, entendeu? Drácula Lives? Não, não lembro. Capricho do Drácula. Capricho? Drácula Team. Pode ser. Team Drácula. Drácula Team. Detalhe, eu acho que o Morbius, ele, durante toda a cronologia dele, ele nunca encontrou o Drácula, né? Chega a ser meio estranho isso. É verdade. Assim, eu não... É que Drácula, o vampiro não pode ver o próprio reflexo. Nas Vampire Tales, o que eu gostava nelas, eu acho que era por causa da arte, que era essa arte preto e branco, assim, que acabava no mais cara de revista de terror, sabe? E... Assim... E eu acho que combinava. E era uma arte legal, era uma arte boa. Sim, não, e combinava muito, assim, continuava sendo. Eram histórias basicamente dele vagando, tentando sobreviver, não necessariamente procurando a cura, apesar que às vezes ele tava também, mas era basicamente ele, tipo, num vilarejo abandonado. Era tipo o seriado do Hulk dos anos 70. Exatamente. É. Ele só não mudava o nome pra, sei lá, Michael Morbius. Era isso que o Hulk fazia. Só mudava uma letra do nome e mudava de cidade. Virava o Bulk ao invés do Hulk. Não, o nome do Bruce Banner. Bennett. Basicamente era isso. Então, assim, gerava umas histórias legais. Aliás, é David. Na série era David. Mas dava um clima legal, porque eu acho que os roteiristas tinham mais liberdade, né? Então, sei lá, ele chegava numa cidadezinha, ficava hospedado numa casa. Aí descobria que, sei lá, o povo da cidade fazia um culto lá, e aí queria matar fulano de tal, ele salvava pessoas, sabe? Tipo assim, tinha uma... Era uma pegada legal. Infelizmente, eu acho que uma ou duas dessas Vampire Tales só que saiu no Brasil, mesmo assim lá na Block, e mesmo assim é formatinho colorido, então perde a graça toda da arte, né? A trama era... As duas que eu tô vendo aqui, a trama era meio que parecida. O Morbius, ele encontrava uma garota que tava com um problema, Aí ele tem que proteger elas de um demônio. De um e falhava demônio. Miseravelmente. É. Tem uma muito boa, cara, que... Eu acho que era justamente essa que eu tava dando um exemplo, mais ou menos, que ele vai pra um vilarejozinho lá e... Spoiler, né? A menina acaba morrendo no final, uma parada assim, aí... Nossa, isso não é spoiler. Eles... É um spoiler de 40, 50 anos até. É, eu falei spoiler porque provavelmente muita gente não leu, porque não, acho que não saiu no Brasil, tá? Então, assim... Mas aí, depois eles pegaram uma época aí nessas Vampire Tales, firmaram com uma personagem lá que era Amanda Saints, que ele tava tentando proteger do culto Demon Fire. Aí seguiram aí umas 4 ou 5 Vampire Tales direto, mas as outras eram mais soltas. E, como eu disse, as Vampire Tales em si, eu gostava. E olha que eu não gosto muito de revista de terror. Achava legal. É. E aí, tínhamos as Fear, né? As Fear eram um pouco mais louca. O Morbius encontrando os Homens Gato, né? Enfrentando o Balcazar. Balcazar, que é mais legal. Enfrentando o Atara, a vampira psionica, o Simon Strode lá, que se eu não me engano é um agente da CIA, mas o nome dele lembra aquele cara que usava um manto e namorava a segunda mulher aranha. Esse Simon Strode, enfim, eu lembro que ele saía investigando o Morbius lá, porque tava tendo relatos de vampiros matando a cidade. Era o Jack lá, o repórter que ficava seguindo o Bruce. Na série. Era a série do Hulk, do vampiro. É, eu ia comentar isso também. É aquele repórter que ficava seguindo. Fear, elas têm um problema só, assim, que eu, na minha opinião, que parecia que o pessoal não sabia onde queria chegar direito. Ela era tipo assim... Morbius tá na cidade, chegava, matava uma inocente sem querer, era sempre uma loira, andando na rua sozinha à noite. E... Provavelmente lembrava a ex-noiva dele. E aí ele ficava, oh, meu Deus, por que eu fiz isso? Tal. Aí tem uma sequência de histórias que o Magani deve lembrar, que é muito sem noção. É tipo, ele encontra um líder de um culto, aí de repente esse líder do culto manda esse Balcatar aí, que é um gato gigante, que é tipo um Thundercat, pra cima dele. Aí ele convence esse gato que ele não é mal, sei lá, não lembro direito a história. Aí o gato leva ele pra uma cidade escondida na superfície, embaixo da terra. E aí dessa cidade ele passa por um portal e vai pra outro planeta, sabe, é nesse nível. E aí... esse arco de história aí foi. Na história da humanidade ela foi comentada duas vezes, as duas para a gente. É muito sem noção, assim, e aí, sei lá, ele encontra os Caretakers, que são fundadores, aí tem tipo um He-Man genérico, uns cavaleiros, blá blá blá. O He-Man tá da Cat. E aí no final ele volta pra Terra, sabe, é um negócio muito sem noção, assim, esse início, e aí quando ele volta, ele encontra a Martine, que tá sendo dominada pelo líder desse culto e tal, tem toda uma história aí que ele reencontra a noiva dele. Mas essa parte eu não recomendo a leitura, não, ela é bem... Mas o arco final da Fear, eles realmente fizeram um arco, assim. Tem uma mansão lá numa cidade, tem uns vampiros matando geral. Na verdade, tem muita gente morrendo por vampiro. Eles acham que é o Morbius. E, na verdade, são vampiros reais que estão existindo lá. Aí a Martine tá tentando provar que o Morbius é inocente, e ela acaba sendo mordida por um vampiro de verdade e vira uma vampira. Aí, eu só queria comentar que nessa época da Fear, o Morbius ele chegou a enfrentar de novo o Homem-Aranha. Lá na Giant Size Super Heroes 1, que o Morbius, ele, pra tentar encontrar a cura dele, ele meio que transforma o John Jameson de volta no Homem-Lobo, e o Homem-Aranha acaba tendo que enfrentar um vampiro artificial e um lobisomem artificial. Só faz cagada. Nessa época da Fear aí, ele consegue, ele tava lá na cidade com a Martine pra tentar achar uma cura pra ele. Ele acaba conseguindo curar ela aí desse vampirismo, mas não funciona pra ele, porque que a dele vem de ciência, então ele não consegue curar. Ele só consegue curar que vem de vampiros de verdade, entendeu? Não faz sentido nenhum. Cara, ainda vamos chegar... Essa história de vampiro vivo com um vampiro morto vivo, ainda vamos chegar numa parte que é ainda mais bizarra. E aí eu lembro que tem a primeira formação ali, é uma historinha bem whatever, mas tem a formação da Legião de Monstros, né, que é o Morbius, Motoqueiro Fantasma, Homem-Coisa e Lobisomem, eu acho, na época. Na época ele conheceu lá o Jack Russell, o Lobisomem à Meia-Noite, Que virou um amigão do Morbius. É, o Morbius eu acho que tenta ajudar. Esse vai ser um personagem que vai virar recorrente aí na historiografia do Morbius. E que, por sinal, é um nome excelente. Jack Russell, que é nome de cachorro. E ele é o lobisomem à minha mãe. Jack Ruffle. Tá? Ruffle. É, caramba. Legal. Bom... mas eu acho que tem umas histórias que ele tá tentando ajudar o lobisomem a voltar ao normal nessa época aí, dos anos 70, pelo menos. Tá, e aí tem ele vai aparecendo em várias historinhas aí nesse meio dos anos 70, né? Sempre ele aparece em revistas do Homem-Aranha, mas era muito mais comum ele aparecer em revistas com outro monstro, ou junto com coisa. Enfim, tem outras... Ele e o Coisa, eles viajam pra enfrentar o Apagador Vivo lá na Dimensão Z. Aí na volta, ele já aproveita e já tem um quebra-pau de novo com a Homem-Aranha. Apagador Vivo é um nome muito bom, cara. Eu traduzi porcamente aqui, Living Eraser. Mas assim, então vou até abrir um parênteses de novo. Por mais que, quando a gente tá gravando isso aqui, a gente ainda não viu o filme, tem muita crítica falando que o filme é ruim, então provavelmente é mesmo. Mas, por mais que o filme provavelmente seja ruim, Morbius ainda é um dos personagens que faria mais sentido ter um filme solo, né? Porque ele é o cara que tem mais história solo. O problema é o roteiro, né? Tem uma... E não faz sentido o filme ser ruim, porque muitas dessas histórias, como a gente já comentou, são ruins também, né? É sim, mas pensa comigo, dá pra fazer um filme... É tipo quando o material original é ruim, só vai sair filme ruim. Eu, o filme da DC aí. Não, mas assim... Perdemos todos os nossos os ouvintes que ainda são fãs da DC. O programa é do... Se tem ouvinte que se preocupa com piada da DC e ainda tá ouvindo isso aqui comigo... Esse programa é do Morbius, não tem ninguém ouvindo. Mas queria falar que assim, Venom, por exemplo, não é um filme tão bom, assim, ele é um filme divertido. Eu acho divertido, apesar de. Né, eu não vejo nada demais. Não, o filme é uma bosta. E o que eu tô querendo dizer que do Morbius é que assim, dá pra fazer um filme padrãozão que seja divertido, sabe? Tipo, ele tá fazendo os experimentos, ele vira um vampiro, ele sai atacando geral. Aí ele começa a lutar pra não matar a galera e tal, e aí ele descobre, sei lá, que um sócio dele queria usar tal coisa pra fazer alguma coisa errada. Aí ele foca isso pra acabar com o sócio dele e a organização, enfim, sabe? Tipo assim, é um filme Sessão da Tarde. Daria pra ser divertido, sabe? Olha, se o Eric acabou de dar spoiler do filme pra vocês, pessoal, não foi intencional. Eu não faço ideia qual que é a história do filme, eu só sei que ele se transforma no pior que eu acho que você acertou alguns pontos. Porque assim, eu pra gastar pouco e tentar fazer uma história que seja divertida, mas nada demais, iria nessa linha aí, porque aí você tem que, como é filme, né, você liga ali que o vilão já tá ligado com o personagem principal e boa, e vai até o final. Enfim, vamos ver o que vai sair desse filme, né? Eu digitei aqui no Twitter, Morbius, Jara Direto, tá aqui, ó. Jara Direto quer que os três Homem-Aranhas, atores do Homem-Aranha, na sequência do Morbius. Nossa, tá querendo demais. Se tiver um, já vai ser bastante. Ele quer, né? Ele também quer que o Morbius dele conheça o Homem de Ferro do Robert Downey Jr., né? Que todo mundo sabe que tá morto. Aí, avançando um pouquinho lá nos anos 80, ele finalmente consegue se curar, né? A gente até, um dos TPView Classic que a gente fez do Morbius, a gente colocou o nome dele, eu acho que de Dr. Michael Morbius, porque era ele já curado, né? E aí ele aparece em várias historinhas, tipo assim, tem uma história que a Mulher Invisível, ela tá com um problema de saúde lá, que eu não lembro exatamente o que que é. Aí o Reed Richards chama várias pessoas, aí tá o Bruce Banner, tá o Michael Morbius, tá um monte de gente ajudando. Esse até o Octopus. O Dr. Octopus também. É o Octopus, inclusive, que acaba dando trabalho nessa edição. Exatamente. Então, assim... Como qualquer personagem que tem mais de 20 anos de história, que tem alguma deficiência, em algum momento ele vai se curar dessa deficiência. Ele vai ter um arco que ele tá curado. E por algum motivo ele vai voltar a ficar doente depois pra dar continuidade. Só pra observar. A forma como o Morbius se curou já dá a entender que em qualquer momento ele pode voltar ao normal, porque... Ele se curou tomando o sangue do Homem-Aranha e levando um raio na cara. Quem nunca, né? Não ardeu, né? Mas aí do nada ele voltou ao normal, né? É o tipo de coisa que ele não precisa depois nem explicar como é que ele voltou a ser um vampiro. De tão aleatório que foi ele não virar. Ele desvirar vampiro. Ele se cura numa revista que a capa é ele com o braço aberto e uma tempestade no fundo, uma coisa assim. Inclusive teve até inclusive foi a história que teve uma mês que eles meio que esqueceram de fazer um roteiro pra uma história e tiveram que repetir a história anterior. É. Isso foi na Peter Parker, The Spectacular Spider-Man 38. É que tem a Glória que a gente fala, vamos relembrar aqui uma história aí. Publica a história. De 1980 e 79, por aí, né? Uhum. É, dos anos 70 aí, por aí. Aí nessa época que o Morbius ele tava curado, ele inclusive ele chega a se relacionar com a mulher Hulk lá. Ele que faz um soro lá pra ela, baseado na própria cura dele pro vampirismo, que permite a ela se transformar de volta na Jennifer Walkers quando ela quiser. Em troca, Jennifer Walkers acaba defendendo ele no tribunal quando ele acaba sendo julgado, né, por todos os assassinatos frios e cruéis que ele cometeu esses anos todos. Pelos crimes contra o meu argumento, né? Então, ele fez isso tudo, mas agora ele tá curado, gente. Deixa passar. É tipo isso, né? Aquela... esse foi o argumento. Ele conseguiu uma. Ele conseguiu se livrar, mas foi meio que uma liberdade, teve uma condição lá assim. Pra ele. Brincadeiras à parte, eles tentam argumentar justamente que quando ele tava sob o efeito lá do negócio, ele não tinha discernimento direito do que ele tava fazendo. E é verdade, né, de certa forma. É, insanidade por poder. Exatamente. Então, é mais ou menos essa a lógica aí, né, que eles usaram. E se eu não tô enganado, no final dessa época aí, ele acaba voltando a virar o Morbius, mas por necessidade, vamos dizer assim. Eu acho que ele tem que ajudar alguém. Aí ele se aplica de novo com a parada e vira o Morbius. Eu acho que é uma coisa assim, porque como doutor ele não conseguiria ajudar, não conseguiria salvar a pessoa, alguma coisa assim. É foi numa história que ele e o Doutor Estranho e o Doutor Vodu, eles estavam enfrentando alguns vampiros de verdade. Aí de novo teve uma briguinha do Morbius com o Homem-Aranha lá nos esgotos, lá na Spider-Man 13 e 14. Isso aí já nos anos 90, entrando nos anos 90. É, eu ia falar que nos anos 90, ali em 92, mais ou menos, ele ganhou uma revista solo. Não sei se ela teve 9 edições, 11 edições, uma coisa assim. Cara, eu acho que ela teve 30 edições. Ah, não, não. Essa daí, se for o que eu tô pensando, ela teve 30 e poucas. Deixa eu ver aqui. Mas, enfim, eu, novamente, né, Morbius aí, tendo revista solo. Mas eu ia falar que no início dela, ela se mescla com o arco que tava tendo dos Filhos da Meia-Noite, que é uma equipe que o Doutor Estranho juntou lá, que era só esses monstros, pra acabar com a... É, os heróis sombrios da Marvel, o Motoqueiro Fantasma, esse pessoal todo, Blade, se eu não me engano, ele também participa 30, disso. 32 edições. E é justamente nessa história... Até 95. E justamente nessa história que eles vão enfrentar lá a mãe de todos os demônios, a Lilith. Que o Morbius e o Motoqueiro Fantasma fazem um acordo de que o Morbius agora ele só vai tomar sangue de pessoas culpadas, não de inocentes. É aí que começou de vez aquela coisa de ele começar só a matar bandidos. Tava todo mundo que era vilão, tinha vários vilões virando anti-heróis nessa época, né? As próprias revistas do Venom são dessa época também, né? Venom anti-herói. Uhum. Então a Marvel ela foi investindo, né? Tipo assim, o Morbius ganhou uma mensal que teve 32 edições, então significa que vendia bem, né? Convenhamos, o Morbius ele já era meio que um anti-herói nos anos 70. Porque aí, né, ele virou meio que o justiceiro mesmo, né? Assim, de ir atrás de bandido, né? Antes ele estava numa situação... Essa era a moda dos anos 90. Eu ia falar que antes ele estava numa situação em que aparecia um bandido e ele acabava matando, mas agora ele realmente passa a ir atrás, né? Essa era a moda dos anos 90 lá, o pessoal matava bandido. O próprio Venom que eu citei aqui, eu acho que eu já falei isso em outro programa, né? As pessoas às vezes não têm muito essa noção de que ele teve uma mensal, mas o Venom teve uma mensal dos anos 90. O negócio é que eram várias minisséries. Aí quando acabava uma minissérie, começava outra. Quando acabava, começava outra. Então, ele tinha revista saindo todo mês, né? Era alguns personagens aí nessa época ganharam, talvez pra rivalizar ali com a Image, né? Também, que tava em alta. Então, então daí eu tenho uma época que eu não li muito. É o final dos anos 90 aí, até ali pra 2010. Essa eu dei uma lida porque era a arte do Romitinha. A doença do Morbius começa a fugir do controle de vez, e aí ele acaba indo pra Universidade de Penn State procurar ajuda de uma doutora, e nisso ele acaba enfrentando lá o Homem-Aranha. Só que no fim o Morbius ele topa aí com essa doutora lá pra ajudar a curar ele. E esse é o pior erro que ele podia ter cometido na vida, porque essa doutora era uma cientista da Hydra. trabalhando para um tal de Noxious Cloud. Era a doutora Andrea Jensen, tô vendo aqui. É, o tal Hunger. E esse é um personagem que eu acho importante comentar, porque aparentemente esse é o vilão do filme do Morbius que vai ser interpretado pelo Dr. Who. Certo, então eles pegaram de tudo que saiu, que era menos relevante, e transformaram no filme. É. Aí o Homem-Aranha, o Cabeça de Martelo, eles enfrentam esse pessoal da Hydra pra resgatar o Morbius. Acabam resgatando e enfrentando esse Hunger. E inclusive o próprio Morbius, ele enfrenta ele mais tarde, também numa Peter Parker, Spider-Man, acho que já começando... Então, você tá falando isso aí desse Hunger? Aí eu joguei a imagem, eu joguei o nome dele no Google aqui, e apareceu uma imagem que eu lembro claramente de ter visto ela numa revista do Homem-Aranha. Eu acho que nas Premium. Uhum. É. E é engraçado esse envolvimento do Morbius com essa doutora da Hydra, que isso com o passar dos anos vai virar uma coisa recorrente, né? Ele se envolver com coisas da Hydra. Parece uma maluquice o vampiro vivo se envolver com os nazistas do universo Marvel, mas vira e mexe, o Morbius e a Hydra são uma mistura que volta. É, também tem um confrontozinho rápido do Homem-Aranha, o encontro do Homem-Aranha e do Blade pra enfrentar o Morbius. Ele tinha sido capturado lá pelo Rei do Crime, e foi nessa que o Morbius acabou mordendo o Blade, dando a ele os poderes de vampiro que o Blade possuía na época lá no filme do Wesley Snipes. E na época ele era só uma pessoa normal que tinha imunidade às coisas de vampiro, hipnose, essas coisas. Foi nessa que o Blade ganhou os poderes dele que a gente conhece hoje. E o Morbius acabou supostamente morrendo no final dessa história. Eu lembro que, só um comentário aleatório, mas quando eu comecei a ler a revista do Homem-Aranha, lá em 99 e tal, o Homem-Aranha ficava tendo vertigem direta, não sei o quê. Ele achou que ele tava morrendo. Ah, é? Aí eu lembro que ele citava que, será que o Morbius me mordeu na revista tal, e eu não tinha lido essa revista, né? E aí, será que eu estou virando vampiro? Sei lá, e ficava umas coisas assim. E eu lembro que eu lia e ficava pensando assim, meu Deus, quem será Morbius, sabe? Tipo, soubesse. É. Só que eles acabaram esquecendo desse. Não, ele fala depois meio, que né? Era só. Que era? Era gripe? Alguma coisa assim, sabe? Era da... É, o Homem-Aranha é muito gripado. É a criptonita do Homem-Aranha. Cara, usa colã é e fica se balançando de noite. Gripar é o de menos que pode acontecer com ele. É. Aí, enfim, o Morbius ele acabou dando uma sumidinha nessa época. E ele só acabou voltando mesmo lá na época da Guerra Civil mesmo, que ele acabou sendo um dos heróis que se registraram. E foi ele que chamou lá o Blade pra se registrar também. Essa época é muito boa, a época da Guerra Civil, porque todo mundo que tava sumido apareceu, né? Porque a Guerra Civil foi um mega evento, então todo mundo que tava sumido teve um motivo pra voltar. Eu ia comentar que... Legal, isso que o João tá falando é legal que a gente, quando a gente grava os Villains Classic... Parece algum personagem aleatório. Fala, esse boss nunca apareceu de novo. Você vai ver lá na Marvel Wiki. Ele tem duas aparições nessa história. Exatamente. Pior que é verdade. Mas eu acho que, assim, chute, né? Meu, aqui nos anos 2000 ali, eles tentaram dar uma inovada, né? Criando vários personagens novos e tal. E aí eu acho que esses secundários, de certa forma, né? Eles deram uma... Assim, vamos trabalhar em novos e deixar eles guardados um pouco, né? Tanto que a própria... Ah, teve uma historinha que eu acabei de lembrar, não tem na Marvel Wiki, lá da Peter Parker, Spectacular Spider-Man, lá do Paul Jenkins, que o Homem-Aranha ele enfrenta o Morbius lá na frente de um cara que ele tem uma paralisia completa. E o Homem-Aranha acaba salvando essa pessoa. Saiu até depois naquelas revistinhas que a Panini publicava com uma história só. Essa história me marcou bastante, porque no final, o cara, todo paralisado, o Homem-Aranha acaba mostrando o rosto dele, sorrindo pra tentar animar o cara, e o cara, só de ver a cara batida do Homem-Aranha, ele já sente pena. E ele é um cara que é completamente paralisado, sentindo pena do Homem-Aranha. Magari, você lembrou de uma coisa que me deu uma tristeza no coração? Era uma revista de uma história só, né, que custava R$1,99. Cara, Marvel mais apresenta. Recentemente eu comprei uma revista do formato idêntico, que é a do He-Man lá, do Super-Homem, sei lá, alguma coisa assim. Custou R$10. 20, 32 páginas, né? 25 páginas. Como é que é? É sempre múltiplo de 16, né? Tá 32 páginas. É isso aí. Tá bom. Quando eu comecei a comprar quadrinhos, eles custavam só R$7 pra vir... É, eu comecei por R$2,50 sem páginas. Hoje em dia dobrou, né? Mas é normal, enfim, acontece, né? É, Aí, em 2008, quando a Marvel... Foi o Marvel Zombies 3 lá, os Zombies Marvel 3. É, os Zombies Marvel invadem o universo 66. E o Morbius, ele acaba sendo um personagem de destaque nessa fase dos Zombies Marvel. É, eu gosto bastante dessa fase do Zombies Marvel, principalmente essa história do Morbius, porque eu li essa Marvel Zombies numa época que eu tava voltando a colecionar quadrinhos, né? Então essa Marvel Zombies foi uma das primeiras coisas que eu comprei, então eu devorei Marvel Zombies. Então essa é uma história que eu guardo no coração, apesar dela ser muito ruim. Eu achei que você ia falar que ela é ótima. Essa pessoa dela ser muito ruim. Não, se você tem total certeza que ela é horrível, que é ruim, mas eu... Não, essa história, pra você ter ideia, aparece um Morbius zumbi que ele acaba trocando de lugar com o Morbius normal pra se infiltrar nessa organização e impedir eles de impedir a invasão zumbi. E o Morbius, ele consegue derrotar esse Morbius zumbi com uma estaca no coração, porque já que ele virou um zumbi, ele era um vampiro morto-vivo oficialmente. E ele ganhou as fraquezas de vampiro. É sério isso? E aí tem. O cara vira cinza. Tem todo o envolvimento com a cabeça zumbi do Deadpool, porque a cabeça zumbi do Deadpool, que é a chave do zumbiverso. E aí ele junta os novos filhos da meia-noite, que é o Morbius, o Homem-Coisa, o Lobisomem à meia-noite, a Damon Hell. A Elza já devia existir nessa época, a Bloodstone. Nessa época, a motivação do Morbius é que o Russell, o Jack Russell, ele acabou sendo infectado lá pelo vírus zumbi. Aí o Morbius, ele acabou tendo que deixar ele permanentemente no estado dele de lobisomem, que o estado de lobisomem não tem o vírus zumbi, já que são... É coisa de mágica, né? Aí a grande motivação do Morbius é achar a cura pro zumbinismo. E nessa, inclusive, o Morbius acaba enfrentando de novo o Homem-Aranha, lá naquela saga lá, o corredor polonês, que a família Kraven tava fazendo o Homem-Aranha sofrer derrota atrás de derrota pros vilões dele, com os poderes da Madame Teia, que o Morbius, ele acaba roubando lá, comprando da Gata Negra um frasco de sangue do Homem-Aranha, e o Homem-Aranha tem que recuperar esse sangue, e os dois se juntam no final pra enfrentar aquela noiva vampira do Morbius. No final, o Morbius conta toda essa história lá do amigo dele que tá com o vírus zumbi, e o Homem-Aranha se oferece lá pra doar mais sangue pro ajudar o Morbius a curar ele. É uma história legal, eu tenho ela. É isso aí, gente. Cana, os zumbis aí. É legal que... Eu fiquei com dó do Morbius agora. Ele é tão feio, que um zumbi entrou no lugar e ninguém percebeu. Pois é, o zumbi, ele só colocou lábios falsos pra não parecer aquela boca de zumbi. De resto, o Morbius, o zumbi, é idêntico. Em 2011 saiu uma revista que tinha uma Manhattan subterrânea, que era Monster Metropolis. Era um lugar cheio de monstros que o Morbius protegia, os monstros de lá, uma coisa assim. Lugar na Nova Pois York, é, né, cara? Será que tem um elevador que vai pra cada mundo que tem ali embaixo de Nova York? Pois é. E detalhe que foi nessa época que teve aquela polêmica fase lá do Justiceiro Frankenstein, que foi o Morbius que transformou o Justiceiro no Frankenstein. Já que preciso dizer que Frankencastle é um Dark livro maravilhoso. Maravilhoso. Na história lá, o Dark, o filho do Wolverine, ele despedaça o Justiceiro. E aí o Morbius encontra, os pedaços acabam indo parar nessa Monsterópolis. Um parênteses, aí... esse Daken tal, era chato pra caramba esse personagem. Como é que durou tanto, cara? Eu nunca gostei. Ah, eu gosto dele. Eu gosto muito dele. Mas ok. Nossa, é o filho emo do Wolverine, né? Eu acho que é porque eu comprava a revista do Wolverine querendo ver a história do Wolverine, e aí tinha que ler a história do Daken, sabe? Eu ficava assim, ai, que saco. Aí o Morbius acabou encontrando os pedaços lá do Justiceiro, que acabaram indo para lá, transformou ele no Frankenstein. Eles lutam para proteger essa cidade e tudo. Chega um momento lá que o Morbius, ele meio que desiste dessa cidade e tenta explodir ela. Aparece a Elsa Bloodstorm, o Drácula. Enfim, é uma loucura essa. Enquanto essa isso, o povo uns metros acima trabalhando em escritórios tranquilamente. Ah, entendi. É. O que, que teve depois? Spider Island? Ilha das Aranhas? Exato, o Morbius volta para as histórias do Homem-Aranha, né? Tem o amigão. No laboratório 6, sei lá. É, tem um laboratório secreto com o pesquisador. O número 6, que é o nome, eu acho, dele. Que tá sempre fechado no. O Peter ficava tentando descobrir quem era, depois ele descobre que é o Morbius. É o Morbius, que tá tentando encontrar uma cura pra ele lagarto, pro lagarto, que tinha, né? Acabado de matar o filho. E na época. Exato, a personalidade do Dr. Connors supostamente morreu, agora era puramente o lagarto que quer dominar o mundo e transformar todo mundo em lagarto. Aí acontece toda uma confusão, o Morbius, ele consegue curar o lagarto, só que como a personalidade do Connors tinha sumido, ele vira o Dr. Connors sem a personalidade com a personalidade do lagarto. Aí o lagarto, ele acaba sabotando, ele colocando uns frascos lá de sangue lá no duto de ar pra fazer o Morbius atacar todo mundo. E nessa o Morbius acaba indo preso. Ele perde o controle, né, nessa parada aí. É, ele perde o controle. O Homem-Aranha tá conversando com o pessoal, do nada ele vira a cara e tá lá o Morbius lá chupando o pescoço lá de uma das garotas e ele fala, ou, desculpe. É, eu vou dizer que essa parte, quando eu tava lendo na época, que tinha o pesquisador misterioso, que podia ser qualquer pessoa, eu achava interessante. No momento que revelou que o pesquisador misterioso era o Morbius, eu perdi interesse. Cara, essa história que eu tô falando do Morbius com o lagarto, cara, ela é horrível. Foi quando eu parei de ler quadrinhos do Homem-Aranha. O chefe dos laboratórios Horizonte era o Fax Modern, né? Era o... Max Modern. Era aquele gordinho de cabelo. É, cara. Mas assim, e Ilha das Aranhas... Ah, ele tava, na verdade, trabalhando junto com o Senhor Fantástico pra tentar achar uma cura pro vírus aranha também nessa época aí da Ilha das Aranhas. Exato. É, tá muito ruim também essa fase aí. Que transformou todo mundo de Nova York. Essa fase é muito ruim. Dá só uma levantada de qualidade na Homem-Aranha Superior. Depois que a qualidade cai de novo. Falar que eu gosto, hein? Eu gosto de Ilha das Aranhas. Claro que gosto. Humberto Ramos desenhando só de cueca em casa. Eu acho bom pra caramba. Que tá demais ali. Cara, eu adoro o plano lá da Rainha das Aranhas, que era transformar todo mundo em Nova York em Homens-Aranha, tirando os super-heróis. Os super-heróis, eles eram imunes ao vírus da aranha. O pessoal que podia mesmo virar aranha, podia virar escravo dela foda, e ela exclui. Cara, eu... Sim, eu sei que minha memória não é boa, mas eu acho que na época mesmo, que eu tava lendo, chegou do final ali, eu já tava perdido, sabe? Tipo assim, já não sei mais. Apareceu o Chacal aqui no meio, é isso aí, é plano dele também, tá tudo certo. E eu vi gente, tipo assim, gente, eu tô querendo comprar a Ilha das Aranhas, eu pego da Salvati, não sei o que, cara, não compra não. Faz o favor, faz outra coisa. E pior que os Steve Views começaram com a Ilha das Aranhas, dessa época que a gente começou isso. Pois é. Cara, eu acho que ele tava usando pra curar o Connors, ele tava usando o DNA do filho dele que morreu, se não tá enganado. Pois é, ele tinha roubado o cadáver do filho dele pra fazer isso. Bom, 2013, tem uma história que eu acho que vocês comentaram recentemente nos Views aí, né? Na verdade, a Panini publicou duas coisas recentemente e tinha, tipo assim... A Panini lançou dois encadernados, né? Um realmente era de uma história aí de 2020, mais ou menos, mas outro era, eu acho que justamente esse, que era uma história de 2013, que ela tinha pulado. É que na época quando começou a Homem-Aranha Superior, quando o Peter, no Corpo do Octopus, ele tava fugindo da cadeia com um quarteto do sinistro dele, o Morbius, ele conseguiu escapar também da prisão, aí ele decidiu meio que fugir pra uma cidade onde não tivesse superior essas coisas, lá a Bronzeville. Aí nisso ele acaba entrando em conflito lá com as gangues locais, enfrenta o Rosa, esse arco de história é horroroso, que o Morbius ele tá usando a roupa de mendigo, ele tá com o cabelo um pouco mais curto, que ele se envolve com o pessoal de gangue, aí o pessoal de gangue pega ele pra fazer experimentos, que dá um dos arcos são horrorosos, é a melhor parte. Ah, maluco. Se o filme do Morbius for ruim, é porque ele está seguindo bem a base do título solo do Morbius. Época aí, dessa revista do Brownsville e tal, chegou a sair a 699.1, sei lá, ou 7, sei lá, alguma coisa assim, que tinha uma história do Morbius. Ela saiu na teia do Homem-Aranha só, que chamava na época. E aí a mensal em si do Morbius nunca saiu, né? Nunca tinha saído. Foram 9 edições. E foi ela que foi publicada agora recentemente aí pela Panini. E foi, isso é o caro. Publicado caro. Pessoal, acho que. No final dessa fase ainda tem um resgate lá da Monstrópolis, debaixo de Nova York. Eles tentam reavivar esse plot, mas também... Um homem chamado... Mortos, que é o nome do encadernado. Ele vem a 699.1 da Amazing, que eu comentei, que já tinha saído. E a minissérie inteira, a Morbius Living Vampire 1 a 9. Eu acho que não era pra ser uma minissérie, é uma mensal que foi cancelada na 9. Exato. Cara, essas histórias elas são tão ruins que o Morbius ele acaba dando uma sumida no universo Marvel pra valer. E isso chega até a virar motivo de piada na participação seguinte dele. Anos depois, lá no título solo da Dominó, que os vampiros capturaram o Morbius e usaram o sangue dele pra criar novos vampiros mortos-vivos. Aí o Morbius, a Dominó, a Cascavel e uma outra lá acabam tendo que se unir lá pra enfrentar esses vampiros lá no fundo do mar. É, o Magari já tá desistindo, porque tá acabando, Magari. Recentemente teve Carnificina Absoluta aí, Absoluto Carnage. E o Morbius tá no meio dos protetores letais, né? Da revista. É. Ele é uma minissérie lá dos protetores letais, lá que a Mist Knight acaba chamando ele. A Mist Knight não, uma outra pessoa acaba chamando os protetores letais lá pra lidar com o culto do Carnificina lá que tinha sequestrado a Mist Knight. É, a Mist Knight transformado o homem louco deles. Ela tava com um problema junto com o John Jameson, e aí os protetores letais são reunidos pra ajudar a Mist Knight com o John Jameson dentro do sanatório. É. Aí também tem uma participaçãozinha do Morbius lá na última edição da Carnificina Absoluto, quando todos os heróis envolvidos se juntam lá pra enfrentar o exército do Carnificina. Uma página dupla, splash page dupla com ele no meio, né? Imagina. Exatamente. Tipo Aranha Verso, lá na primeira edição, né? No final tem todos os aranhas juntos. E aí, em 2020, teve uma história que eu acho que foi o outro encadernado que a Panini lançou agora, né? Que é o Velhas Feridas. Aham. Uhum. É, lembra que eu comentei lá que o Morbius ele tinha dois amigos de infância, o Amy e a irmã dele? Nessa história, o Morbius ele tá de novo querendo achar a cura lá pra doença dele. E essa mulher, ela volta como uma caçadora de vampiros pra acabar com o Morbius. E nisso... Anos depois. É. Aí, eles acabam meio que tendo que se juntar pra enfrentar lá o... Olha só que vilãozaço, derretedor, que ele conseguiu o DNA do Morbius lá e tava criando uns mutantes pra ele. Enquanto o próprio Morbius, ele tentou se curar de novo e a situação dele acabou piorando bastante. Aí precisou se envolver o Homem-Aranha, essa mulher, o Derretedor. Até que a história é legal. A gente fez um tributo dela recentemente. Ele tenta fazer uma cura e a cura transforma ele num vampiro mais bestial ainda. É, ele fica com asas de vampiro nas costas. E transforma o... O Derretedor pega o sangue do Morbius, mistura com de outros animais e os capangas dele viram animais mutantes baseados no DNA do Morbius. E essa foi a última participação do Morbius em revistas que saíram aqui no Brasil, pelo menos. Depois que acaba essa história, ele vai pra caverna. No nosso último amigo oculto, amigo secreto que a gente teve lá no Trip View, o Presto pensando assim, coitado, né? O Maurício não gosta do Morbius porque ele não leu uma história boa. Aí recomendou essa pro Maurício. Aí ele gravou assim, então, eu agradeço, tá? Mas realmente, assim, eu não gosto muito. Ele tentando falar que eu achei uma bosta de forma educada. É realmente, assim, né? Não é muito meu perfil. Uhum. Mas é isso aí, tá? Aí eu acho que agora, nesse... E onde aí que teve no ano passado, o Morbius aparece em algum momento, né? Mas eu acho que tá saindo ainda. Sim, ele enfrenta o novo Homem-Aranha e pelo que dá a entender, parece que ainda vamos ver mais coisa do Morbius lá mais pra frente na Amazing, lá do... Muito bem, então a gente falou tudo do Morbius nos quadrinhos até a data de publicação desse programa. Pra alegria do Maurício, o futuro do Morbius é brilhante. Então, assim, vamos só comentar aqui um pouco mais do Morbius, só que fora das revistas um pouco, né? Ou melhor, ainda nas revistas, o Morbius ele apareceu em várias realidades diferentes, né? Tem Morbius em, sei lá, no universo do Spider-Ham, tem o Porcius, The Living Ham, Empire, que eles chamam, The Living Empire. Tem mais de 30, cara, na verdade, mas no universo Ultimate, parece que o Morbius lá, ele realmente é um vampiro, descendente do Drácula. Sim. Sim, ele é irmão, ele é irmão do Draco. Cura as pessoas. Ele meio que se junta com o Homem-Aranha lá pra ele ficar no vampiro de verdade. Vampirismo, é o contrário. Pois é, ele consegue curar o Ben-Uri, que havia sido mordido por um vampiro, por uma vampira lá do vampirismo. Aí o Homem-Aranha, que também tinha sido mordido, ele só dá uma charada e fala, ah, tá beleza, vai ficar bem. Eu acho que... Vai nessa, filhão. Eu acho que os outros, vai embora, 30 Morbius que tem, são tipo participações especiais em outros universos, né? Tem lá um kaiju tecno-orgânico, um dragão tecno-orgânico lá no universo da Penny Parker, lá que se chama Morbius também. E ele aparece em um monte, tipo... É aquele negócio que aparece, tipo, vários vilões no universo e ele tá no meio, sabe? Então... É, aparece lá naquele Guerras Infinitas, lá que eles juntaram heróis da Marvel com outros heróis da Marvel, que tem a fusão do Morbius com Morpheus, que enfrenta lá a fusão do Homem-Aranha com o Cavaleiro da Lua. Sim. Ah, ele também faz uma participação lá no título do Lobisomem à Meia-Noite, lá do Marvel Max. E tecnicamente também é fora do universo. Sim, sim. Eu tava vendo aqui, é um monte de What If, né, claro. E dos outros universos aí, tipo, ele apareceu nas tirinhas do Homem-Aranha também, né? Enfim, tem vários aí. Nenhum muito. Tipo, no Dinastia M ele aparece, mas não é nada muito importante. No Mini Marvels tem ele, mas tipo assim, não tem nada muito relevante pra comentar. Tá? É basicamente o Morbius que a gente já conhece nas HQs lá num universo que tem alguma coisinha diferente. É difícil fazer um Morbius num universo alternativo, porque ele é um personagem, querendo ou não, muito icônico, né? Você mexer com um vampiro não tem muito como você mexer com um vampiro em outros universos. E o pessoal acaba preferindo. Quando vai colocar um vilão, colocar outros que sejam mais antagonistas aos personagens, assim, né? Então acaba. Tipo, o do Ultimate tem uma relevância aí, mas o Ultimate teve mais de 200 edições, né? Então. Então. Ele só aparece em duas. Em outras mídias aí, a gente tem o Morbius aparecendo em alguns locais também, né? Também são vários. Até no jogo de PS4 tem não o Michael Morbius, mas o cara lá que faz referência, né? O nome dele é como se fosse o Morgan Michaels. O Morgan Michaels. Ele também tem uma doença de sangue lá. Então, às vezes, é provável que ele também se transforme num vampiro vivo num futuro jogo, né? Sabe-se lá, né? Também comentam lá que esse nome, Morgan Michaels, aí pode ser um nome falso. Jogo, né? Ele aparece em um monte de jogo, mas normalmente é, sei lá, jogo de luta. E ele é um dos personagens selecionáveis, né? Assim, não é... É, ele é um personagem jogável na maioria desses jogos. Detalhe que ele é vilão lá da versão de PlayStation 2 e PSP e Wii lá do Homem-Aranha 3, o jogo, né? Que ele é casado lá com a Shrek lá, e uma das histórias é ele e o Dr. Connors tentando curar o vampirismo dele. Esses jogos mais padrões, né? Tipo, Marvel Super Heroes Squad, então Marvel's Avengers Alliance, Marvel Lego Super Heroes, aí sempre tem um monte de personagens. Sim. E o Morbius é um deles. O último que ele participou foi como um personagem que você pode baixar lá, uma DLC lá do Marvel Ultimate Alliance 3, The Black Order. Foi a última participação dele em jogos. Inclusive, esse jogo é bem legal, mas eu nunca consegui jogar porque ele é exclusivo pra Nintendo Switch. Em filme, eu só queria comentar que tem aquela cena excluída lá do Blade, né? Que aparece o Morbius lá em cima de um prédio, né? O final do... Porque ele iria olhar e tinha um cara e lá. Também, e claro, o e claro, o filme que tá saindo agora, quando esse programa tá indo ao ar, né? São... Na teoria. Provavelmente ele não acabou não participando do Blade 2 justamente porque a Marvel ela acabou tava planejando negando fazer um os direitos. Né? Porque se bobeasse... Não adianta. Inclusive no Blade 2 aparece meio que um vampiro diferentão, que poderia muito bem ser o Morbius também, né? Tem um monte de vampiros estranhos lá. Lá em 98, lá ela marcou a data do filme do Morbius, entendeu? Aí ela vem adiando desde então. É mais ou menos isso que acontece. Ela tá sendo adiada há 25 anos. E em desenho animado tem duas participações principais. Era isso que eu ia falar, a gente vai terminar sem falar, acho que dá. Eu deixei. Versão mais ruim. Porque eu falei de jogo e filme primeiro, porque eu acho que desenho tem mais. Exato. só tem uma, na verdade. Cadê? Eu tava olhando aqui na Marvel Wiki as imagens, tem um. No desenho do Hulk, tem um Morbius aqui que parece que tem uma asa de morcego. Ah, então, ele. É isso que eu ia falar, ele aparece aí no desenho, mas o principal mesmo é da série de 94, né? Que tem uma temporada inteira. Cinco episódios inteiros do Morbius, e depois volta na quarta temporada pra mais dois episódios. Inclusive, Ele também envolvido lá no Aranha dos Seis Braços. Exato. Exato, é. É o Morbius. E a censura do desenho, né? Não deixou ele sugar sangue como um vampiro. Exato, ele não podia nem absorver sangue, ele só podia absorver plasma. Ele era tipo um androide do 18 e 19 de Dragon Ball. Mais tarde o Morlun, ele apresentou essas boquinhas nas mãos dele também. Naquela história lá do outro, lá do Homem-Aranha. Ah, sim. Então, mas aí tem. A temporada toda era basicamente isso que a gente tá falando aqui também, né? Ele tem uma doença. Não, ele, na verdade é diferente. Ele era um dos alunos lá do Connors que tava competindo lá pra ser o assistente dele. Aí ele acaba descobrindo lá o Homem-Aranha, ele tava com aquela doença genética dele, ele pegou umas amostras de sangue lá. O Morbius, ele rouba essas amostras de sangue, achando que era o projeto do Peter pra virar assistente do Connors. Ele tenta passar a perna no Peter Parker. Só que um dos vampiros que ele tava trabalhando lá, que também tinha essa coisa de doença que esses vampiros estavam espalhando, ele toma o sangue do Homem-Aranha, é exposto àquele raio neogênico lá, e acaba mordendo o Morbius. Nisso, o Morbius se transforma no vampiro vivo que a gente conhece. E o Homem-Aranha, obviamente, se sente culpado porque é o sangue dele que transformou o Morbius no vampiro vivo. E diferente do Homem-Aranha dos quadrinhos, que sempre que vê o Morbius quer dar porrada na cara dele sem perguntar o que ele tá fazendo, né? Esse da série, ele realmente tentava ajudar o Morbius. Exato. Né? Porque nos quadrinhos é sempre isso, ele sempre chega batendo, ele não quer saber o que o Morbius tá fazendo. Ele tá lá virando um frasco em outro, um líquido de um frasco no outro. Aí o Morbius, ele começa com toda essa coisa dele sentir a fome, mas como que ele sentia a fome, que ele é burro. Aí no último episódio dessa saga, da segunda temporada, termina com o Morbius, quer saber? Vou transformar todo mundo em vampiro. Ele rouba o raio neogênico e tenta transformar lá a Felícia lá num vampiro vivo. Só que nessa ele se acaba convencendo ele a desistir, só que nessa ele sem querer é exposto a esse raio neogênico de novo e se transforma lá no morcego humano da DC. E vai embora dormindo numa caverna. A Martini do final aparece a mãe do Blade. Na quarta temporada, a Debra encontra o Morbius, consegue desfazer a transformação em morcego humano dele, e eles acabam tendo que se juntar lá pra enfrentar a mãe do Blade, que era uma vampira de verdade. Aí na hora que ele, a Blade, a Felícia fazem tipo essa legião dos monstros. No final, aí na hora que a Felícia tá feliz da vida, o Aranha vai pois puxar ela pra ficar. Pois é, abandona o Blade e o Morbius lá no confronto final com a mãe do Blade, né? Porque sim, né? A Martine, né, que era a noiva dele aí nos quadrinhos, foi substituída pela Felícia, né, no desenho. E é só, já que você tem a Martine, só um comentário, que nos anos 2000 ela tinha voltado ao normal, mas como o Morbius meio que é imortal, né? Ela começou nessa perseguição de conseguir se transformar numa vampira de verdade. Ela acabou conseguindo em algum momento. Então, só pra citar o que aconteceu com ela, né? Ele sempre ficava falando dela, né? Ela aparecia pouco nas histórias até. Aí, como eu comentei lá naquele corredor polonês, acabou que o Morbius e o Homem-Aranha tiveram que matar ela. É mais o Morbius, né? O Homem-Aranha ele só assistiu. O Homem-Aranha só fez o que ele faz de melhor, né? Ele aprovou. Ele tentou pegar o frasco. Ele tentou impedir. Ele pensou, ela tinha uma inteligência humana, eu poderia salvar ela, né? Enquanto ela fulminaria a movediça. Bom, tendo tudo isso dito aqui sobre Morbius, etc., eu acho que eu posso falar que só Vampire Tales que eu realmente gostei. Cara, só pra comentar rapidão, ainda tem uma versão do Morbius que aparece lá no Ultimate Spider-Man, naquele desenho. Que ele é um cientista da Hydra que o Dr. Octopus transforma num vampiro vivo só de sacanagem. Caramba, cara. Eu li um gibi que o nome Morbius era um vampiro. Vou te transformar em vampiro. Aí nesse desenho ele não suga o sangue, ele absorve energia vital. Ah, tá. É bem diferente. Mas assim, virou Morlun, basicamente. Mas assim, falando sério, eu acho que de tudo que eu li do Morbius ou que eu fiquei sabendo assim, só os Vampire Tales que eu realmente gostei, sabe? O restante é sempre mais ou menos pra baixo. É sempre a mesma história do Homem-Aranha ou do Blade tentando controlar a sede do Morbius, né? Ele é um dos... A gente falou de jogo, não sei se vocês comentaram que eu dei uma cochilada durante o programa. Tava postando memes aqui. Que ele é um dos personagens... Apoio no jogo do Carnificina Total, exatamente, porque ele participa do Carnificina Total. Não, é verdade, ele é um dos vários heróis que estão querendo matar o Carnificina, né? No Carnificina Total. Eu ia citar o Carnificina Total e esqueci. Mas é isso mesmo. Ou mais alguma... É uma participaçãozinha bem esquecível, né? É nessa época que o Morbius ele virou justiceiro. Tanto que tem uma cena dele enfrentando o Morbius. Um outro cara que parece o Morbius. Romano. Aí Liga talvez seja o vampiro morto. Provavelmente. É, eu acho que... Se não é morto, foi depois da luta. Eu acho que a gente conseguiu resumir bastante aí da história do Morbius até a publicação desse programa. Resumir ou esticar? É, exato. Então, assim, se você não conhecia a história do Morbius ou se você não queria ler as revistas, agora você sabe aí quem é Morbius e por onde ele passou. Sem querer ler a revista. E como a maioria das histórias dele é solo. Você está preparado para sacar todas as referências do filme do Morbius. É, exato. Viu toda a gama de histórias ruins que ele tem ao longo dos anos. Assim, eu sempre fico pensando que se o roteirista for bom, mesmo que as histórias sejam ruins, o cara consegue pegar ali o cerne e tal e criar uma história boa em cima, né? Tipo, acontece. Aconteceu com o Venom. Mas com o Morbius aí, acabou que, pelo que o pessoal tá falando, não deu tão certo, né? Vamos ver. Vejam aí e comentem depois. Bom, valeu aí a todo mundo que ouviu, todo mundo que matou a sua curiosidade pra saber sobre o Morbius sem precisar ler as revistas. Recomende. Matou, então ficou uma curiosidade morta sobre o vampiro vivo. E indique o programa aí pra outras pessoas, né? Pra apresentar o personagem e etc. Pra, às vezes a pessoa tem essa curiosidade. Às vezes vai surgir um fã-clube de 6 membros do Morbius aqui no Brasil, né? Essas 6 pessoas podem ouvir esse podcast. Ah, sempre vai ter o pessoal que vai assistir o filme falando: meu Deus, estragaram o meu horário preferido. Eu acho que desde os anos 70 já tá meio estragado aí. Bom, então é isso, gente. Valeu. E até a próxima. Até mais. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Falou.